Tchá. Machiavelli, C-A-B-A-L, tira os olhos de mim. Tá olhando o que, irmão? Quer um abraço meu? Tira os olhos de mim. Faz o seu que eu faço o meu, tá ligado? Tira os olhos de mim. Zóio de lula do carai. Sequa, sequa, eu chego no pico, os bicos ficam em choque. Querem saber se eu nasci rico ou se eu tive sorte. Porra nenhuma, falam muito, mas é puro trampo. A CDC é só o segundo, mas é por enquanto. Eu tô no jogo, então tira seu olho gordo. Engato a quinta, você fica no ponto morto. A grana é minha, você fica com o troco. E fica com sua mina, pra mim é só outro corpo. Cachorro louco, mil cadelas. Meu problema não são as putas, não, são os filhos delas. Você me viu na tela, todos olhos em mim. Tipo último capítulo de novela. Observe minha luta, pay per view. Então veste a carapuça que eu sei servir. Meu negócio din din, meu relógio bling bling. Eu entendo seu ódio, mas tira os olhos de mim. Tô a todo vapor, até o dia que eu morrer. Porque eu sou jogador, todo dia vou correr. Jogador internacional, baby. Tira os olhos de mim. Tô a todo vapor, até o dia que eu morrer. Porque eu sou jogador, todo dia vou correr. Eu sou tranquilo, mas se quiser bater de frente, tenta sorte. Não procuro treta, mas eu vou brigar. E se vocês querem, vem. Faladores falam, tenho contas pra pagar. Se os caras me atacam, eu vou contra-atacar. Olho por olho, dente por dente. Vai ficar cego e banguela se não tira os olhos da minha corrente. Eu vim, subi o pódio e venci a guerra. Neguinho, tira os olhos, vê se me erra. Vê se me erra. Não sou um nego drama. Não. Com um cano na cama. No homo. Sei o que nego trama. Click, clack. Odeio a fama, tô só fazendo grana. Presidente tipo Barack Hussein Obama. Olha meus olhos verdes, ficarem vermelhos. Fumaça forte. Enrolo verde no camarote com umas 20 só ladies. Carimbo, passaporte, time pro, baby. Tô a todo vapor, até o dia que eu morrer. Porque eu sou jogador, todo dia vou correr. Tira os olhos de mim. Tô a todo vapor, até o dia que eu morrer. Porque eu sou jogador, todo dia vou correr. Tira os olhos de mim, tô a todo vapor, até o dia que eu morrer, porque eu sou jogador, todo dia vou correr. Tira os olhos de mim, tô a todo vapor, até o dia que eu morrer, porque eu sou jogador, todo dia vou correr. Tira os olhos de mim. Tira os olhos de mim.